assim, as conversas com minha mãe, tipo, desde pequena, ela falou assim: Nicole, a última coisa que eu quero que você faça nessa vida é se casar. Se eu tivesse nascido na sua geração, eu nunca que eu iria me casar. E ela sempre deixou, tipo, isso claro pra mim: você não precisa mais de homem pra você construir a sua vida. Agora você é independente, você nasceu numa geração privilegiada por certa independência. Porque eu cresci com minha mãe reproduzindo um monte de discursos feministas sem saber.